hoje acordei de ressaca e vi tudo arrumado. Lembrei que a gente tinha combinado. Ontem foi o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou água, uma vela que estava apagada, uma comida fria e uma aliança jogada. Fria e uma aliança jogada. Ela